FDBLE, Tabelo de furta na casa, o novo bandeiro de gamba. Tano P, yeah, o novo bandeiro de gamba. Via me ligar, não mara, não mara. Tu me deixa mal, você tá gostando de ser capital. Amanhã de tarde sempre se escarrar, por isso me chamam Tabelo. Muita sala, Tabelo. Chulamba, Tabelo. Bola da gamba, Tabelo. Amanhece P, Tabelo. Os garopa, Tabelo. Capitale, Tabelo. Por isso me chamam Tabelo. Oi, nem diga se vivo a fumar o moi. Não importa baixo, eu se for manoi. Bica tá morrer, parte que mais me dói. Tem bastante colho pra todo demais. Muita chuva, muito tipo camponês. Da cela dos pais disse pra vocês. Todo talho bem mesmo, nós carrameta fica chinês. Jamba. Por mais que eu sou carrado, fumado, eu termino, só vou te deixar borrado. No Facebook, nenhum marginal sobre quem manda bifo, só mando vagão. Recebi com uma puma, tá no calçadão, chocotar uma bula, gongar o vagão. Todo mês de setembro, tô feliz. No dia 20 faz o que nunca fiz. Carro mais de 44 boys. Dono da tabula, chameiro sou eu. Por isso me chamam Jeff Doi Boy. De manhã, de tarde, sempre a se escarrar. Por isso me chamam Jeff Doi Boy. De manhã, de tarde, sempre a se escarrar. Por isso me chamam Jambeiro. Onze Bissandi, Jambeiro. Mão e quebra, Jambeiro. Mão no Bonga, Jambeiro. Mão de Angola, Jambeiro. Mão de Mimi, Jambeiro. Lá do fumo, Jambeiro. Por isso me chamam Jambeiro. Olhos pintados, lábios queimados. Tô sempre a escarrar, tô sempre a escarrar. Tô sempre a escarrar. Bem passado março no dia 1. Fiquei dignado com dois fabuas. Se dá barra por causa de um tabu. Tipo nada de amera se esticar. Bula tá na mão sempre ali chocotar. Um deles me disse pra voltar pro cima. Fiz um couro podendo cantear. A ponte chegou, me disse que é espalho. Eu disse lhambeiro que fuma bem mal. Toda capital. Ficou debandado, me disse monengue. Você faz o quê? Eu disse meu velho, sou bom de jogar. Tava tanto bem, me disse monengue. Então me banzela, sou canto de jamba. Então me banzela. Jambeiro, por isso me chamam Jambeiro. Depois desse mal, vou te banzelar. Ponto, na terceira chofre em continuação. VM DJ, sempre no botão. Assina embaixo, 44. 44 vagão. De manhã de tarde sempre a se escarrar. Por isso me chamam Jambeiro. O Famata, Jambeiro. Essa farai, Jambeiro. Esse dois boy, Jambeiro. O Ben King, Jambeiro. A Totita, Jambeiro. As Capitale, Jambeiro. Por isso me chamam Jambeiro. Cuidado bem farai. Eu sou mesmo farai, tipo rosa da farai. Me chamam dois boy, gerado tatá. Amor vai dos chunos, é sempre a escarrar. Ele sempre diz, vou morrer na jamba. Sou sempre feliz, depois de uma jamba. Yeah, aquele mais velho, papu. Depois do tatá, ficou bem fumado. Então lhe perguntar, é bem preparado pra te bazelar. Azar do pai porque disse, ah. Meu velho assim, tô te bazelar. Sou com mais um pica, já caí pra pular. Puxo mais um pica, papá morreu. Quem sabe já contou nada que aconteceu. 44 pica, papá morreu. É fumado, então te bazelo eu. Roxa pinto no se eu fosse um baile. Onde tem bastante ladrões e cães. Tô pra não falar, tô escuto mais. FPM, acho que vou dar um gás. Acho que vou dar um gás. FPM, acho que vou dar um gás. De manhã, de tarde, sempre a se escarrar. Por isso me chamam Jambeiro. Vai ser Lastaba, Jambeiro. Vai beber Fanta, Jambeiro. Grande do Escota, Jambeiro. Condenado, Jambeiro. Padrão de boca, Jambeiro. Vira essa puta, Jambeiro. Por isso me chamam Jambeiro. Vou lhe dar um baixo, que é rato e maranjo. Quem quer me cola. De manhã, de tarde, sempre a se escarrar. Por isso me chamam Jambeiro. Agora quatro, Jambeiro.